Vem! De solteira que eu sempre quis, e não consegui a liberdade de poder entrar e sair. Mas cê deve ter. Eu não quero beber, eu não quero sair. Na vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Vem! Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Sentava na cama, nem um DJ toca sua voz falando que me ama. Vocês estão com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o chão que sentava na cama, nem um DJ toca sua voz falando que me ama. Vocês estão com S de saudade. Comigo assim, vem. Ei, olha eu aqui, na vida de solteira que eu sempre quis. Eu consegui a liberdade de poder entrar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. Na vida de solteira que eu sonhava não era assim. Estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas deu show que cê tava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas deu show que cê tava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. E um DJ toca sua voz falando que me ama. Estou com S de saudade. Alô Cristiano, meu parceiro, Tech Point Escolar. Tamo junto, Universal Celular.